favorito dela, então eu sou malvado. Eu bebo coca de costas, alô, alô, diabo. Alcancei altas velocidades dentro do meu carro. O meu objetivo é ser muito, mas muito mal criado. Os meus objetivos são reais, estão no alcance. O sucesso é relativo, eu vivo no iluminismo de Kant. Iluminismo, eu sou um péssimo menino. Eu caguei no tapete de bem-vindo do primeiro-ministro. Beira do ridículo, eu me afogo num mar de risos. Me afogo num copo de devassa aos domingos e depois eu me sinto lindo. Extremamente malvado. Pisarei um chiclete com seus sapatos. Levarei seus pais para a taça. Infelizmente você não poderá vir junto. Nós temos uma passagem única para a terra do peixe. Seus pais tomarão café da manhã comigo. Eles serão o preso. E se você quiser saber onde é que eu irei esconder, eu não só arrastonhar em meus dejetos. Não sou mais seu amigo. Você falava vegeto e na verdade se fala vegeto. Ficava enganado. A sua namorada não gostava do seu grande pico. Ele será rico comigo porque eu tenho mediano. Tirando você não passa, você está fudido. Se usasse drogas eu fumaria você igual um cracudo fumo cachimbo. Espero que você entenda que você será comido por você.